Senhor Deus Pai amado, obrigado por essa aula mais uma vez, que teu Espírito nos conduza, no nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos continuar estudando sobre o Espírito Santo. Só fazendo um resuminho da aula passada, lembra-se que eu falei que o Espírito Santo é Deus compartilhando o seu próprio ser conosco. O Espírito de Deus anelado ao nosso espírito, de tal maneira que quando a gente faz as coisas, a gente mal consegue perceber se é o Espírito Santo ou se somos nós fazendo. Porque a coisa está ali misturada, Deus está ali dentro da gente. E as coisas se confundem. E eu deixei uma lição de casa para vocês, que era tentar interpretar esse texto aqui. Mateus 12, 30 a 32. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Eu falei, estudem, pensem, me expliquem agora esse texto. Vocês conseguem entender? Pode. Assim, agora que eu estou prestando atenção, no início, no 31 fala, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí embaixo ele fala, falar contra o Espírito Santo, a mesma conotação ou tem alguma diferença? É, se você entender direito o que é. É a mesma conotação, se você entender direito o que é. Quando a gente lê assim, parece que está falando de pronunciar palavras contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia? E é isso que a gente vai ter que entender para entender isso. O que é blasfêmia? Se a gente olhar a palavra blasfêmia no original, o sentido comum da palavra blasfêmia, desde o original, é proferir palavras injuriosas, impropérios contra algo santo, alguém santo, ou contra algo religioso. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Ah, aquela pessoa blasfemou contra Deus, ou seja, falou mal de Deus, falou coisas absurdas de Deus, falou impropérios. Se você pegar a palavra blasfêmia, ela significa isso. Originalmente é isso. Então, se a gente fosse interpretar blasfêmia nesse sentido, seria assim, ó, se você pode xingar Jesus do que for, isso pode ter perdão. Mas se você xingar, falar impropérios contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Se a gente for entender blasfêmia nesse sentido. Só que agora eu separei uns textinhos para a gente ver como a blasfêmia era vista no contexto da época. Por exemplo, Mateus 26. Olha aqui. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Ei, Jesus aqui não tinha falado impropriedades contra Deus. não blasfemou no sentido de falar, né, xingar Deus, ou dizer que Deus não era o que era. O que era blasfêmia aqui na ideia do sumo sacerdote? O que, que Jesus fez aqui que o sumo sacerdote considerava uma blasfêmia? Se colocou no lugar de Deus, ou alguém que tem uma posição que não pertence a ele, mas pertence a Deus. Colocou para si uma posição e um poder divino que não teria. Então vê que a blasfêmia tem um sentido mais amplo. Não houve nenhuma palavra torpe de Jesus. Ele apenas arrogou para si algo que no entendimento dos judeus não lhe caberia. Aí nós temos outro texto, Marcos 2, 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados se não um que é Deus? O que Jesus fez aqui para ser considerado blasfêmia? Exerceu um poder que pertenceria na cabeça dele somente a Deus, e não a ele, a Cristo. E isso para eles era considerado blasfêmia. Então você vê que no imaginário da época, blasfêmia atingia não apenas palavras ditas contra diretamente, mas falar contra era falar coisas que iriam contra. Entendeu? Ou exercer algo que era somente atributo de Deus, né? Sim. Vê que tem ligação com falar. Tudo, Jesus fala alguma coisa. A blasfêmia, ela tem que passar pela palavra. Certo? Mas é dizer coisas que vão contra o ser sagrado, o ser divino. Isso é blasfêmia. Então Jesus aqui, para a cabeça deles, quando falou, os teus pecados estão perdoados, na cabeça deles ele blasfemou porque ele falou alguma coisa contra Deus, o poder de Deus, porque isso só poderia ser dito por Deus. No outro texto, quando ele fala que o Filho do Homem vai aparecer assentado ao lado do trono, ele está falando coisas contra Deus, mas não diretamente, ó, Deus é isso, é aquilo, mas o que ele falou vai contra a ideia que se tem de Deus. Isso é blasfêmia na cabeça deles. Mais um texto, João 10, 32, disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui é a mesma ideia, na cabeça dele, Jesus tentando tomar algo que pertencia somente a Deus. Então vê que blasfêmia é algo mais do que falar. Tem a ideia de tentar tomar o lugar de Deus. Certo? Então a gente volta. Vamos ler de novo. O primeiro texto que a gente leu. Mateus 12. Mateus 12, né? É que eu que perdi meu... Agora a gente pode... Obrigado. Agora a gente pode entender melhor esse texto. Por exemplo, blasfêmia é mais do que dizer impropérios. Blasfêmia na cabeça deles era também arrogar poderes divinos para si e também tentar assumir o lugar de Deus. Agora vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui vocês nunca aprenderam em lugar nenhum. O que é o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo é o poder divino compartilhado. É Deus compartilhando o seu ser conosco. É Deus se colocando dentro do homem. Para quê? Para que ele retorne para ele. Isso é o Espírito Santo. É o ser de Deus colocado dentro do ser homem, anelando espírito com espírito. Isso é o Espírito Santo. Essa relação, ela não tem intermediários. É espírito com espírito. Não é uma relação, por exemplo, igual a minha relação com a minha esposa. A minha relação com a minha esposa é uma relação de espíritos separados que se comunicam por meio do quê? Palavras, gestos, símbolos. Porque palavras e gestos são símbolos. Então, entre eu e minha esposa, há uma comunicação, uma interação, a mais íntima possível entre dois seres humanos, mas é toda uma comunicação e uma interação por meio de símbolos, de palavras, de gestos. O Espírito Santo conosco não é esse tipo de relação. É uma relação profunda e imediata, que não tem intermediários, porque os gestos e os símbolos são intermediários. O Espírito Santo, ele se anela ao nosso espírito. Então é uma comunhão direta, direta. Não tem nada no meio, não há instrumentos. Ele age diretamente no espírito humano. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. E qual é a consequência dessa relação direta? Não há chance de haver erro. O que eu quero dizer? Se eu falo alguma coisa com a minha esposa, há uma grande chance disso ser entendido errado. Ou não? Aliás, o tempo todo acontece isso. Eu falo com ela, isso pode gerar conflito, confusão, não compreensão, porque são símbolos. Por mais que a minha intenção seja boa, isso pode, no meio do caminho, sofrer interferência. O Espírito Santo em nós, não. Quando ele fala, quando ele age, quando ele vive no nosso espírito, é direto, não tem perigo de mal entendido, de confusão. Então não há também chance para nenhum tipo de fingimento, de falsidade, de erro. Não tem. O Espírito, quando age no nosso espírito, é direto. E o nosso espírito compreende diretamente o que o Espírito de Deus fala. Então, diante disso, o que é a blasfêmia contra o Espírito? É exatamente o falsear da atuação e da existência do Espírito dentro do homem. Blasfêmia contra o Espírito é a apresentação de um ser divino que não está presente. Sabe? A pessoa aparenta ter o Espírito. Fala como se tivesse o Espírito. Mas o Espírito não está ali. Blasfemou contra o Espírito. Porque o que ela vai falar, ela está arrogando para si o Espírito Santo, como se ele estivesse ali. Mas ele não está. Então ele está usurpando. É falso. E essa é a blasfêmia contra o Espírito. Bom. Tem muito por aí. Tem. Mas... falar em nome de Deus... Só que entende uma coisa. Só o falar, que nem a Alex falou, em nome de Deus, ou se portar como fosse algo... Vê bem, eu quero explicar essa parte agora. Porque o que eu falei dá a impressão que é simplesmente uma pessoa que finge. Não é tão simples. É mais do que uma falsidade exterior. Tá? É uma falha no interior da pessoa. A própria pessoa está enganada. A própria pessoa está enganada porque é algo que está ocorrendo lá dentro. Está inconsciente disso? Ela está inconsciente, sim. dessa blasfêmia, mas não torna ela sem culpa. Ocorre essa blasfêmia por falhas anteriores a isso. Olha, pensei que você já tinha desistido, já desde cedo. Eu estava de mal. Porque você não quer dizer se a gente não aceita. Brincadeira. Comboios. Mas eu não entendi, a pessoa está enganada, ela pode estar enganada, fazendo tudo, por exemplo, a obra, indo na igreja tudo, e se enganando. Sim, não, essa blasfêmia, o espírito dela está corrompido já. É algo que acontece no interior. Então, ela, de repente, ela está agindo na sua consciência externa, ela não mais percebe isso. Vocês acham que eu estou falando besteira? Mas, não, vocês não acham, mas talvez pensem, pô, será que ele está... De onde ele tirou isso? É aí que vem a explicação dessa segunda parte. Por que a blasfêmia contra o Filho do Homem, contra o Cristo, é perdoável e contra o Espírito Santo não é perdoável? Agora a gente vai entender. Como é algo que ocorre no interior, no profundo do ser, é uma falha lá dentro. Ela não é mais passível... É meu filho que está fazendo essa bagunça. Ela não é mais passível de arrependimento. Porque já o espírito, o ser profundo desse homem já está corrompido. E ele não vai ter como compreender mais essa corrupção. Porque já aconteceu lá dentro dele. É lá no profundo. E aí ele vai agir como se o próprio Espírito estivesse agindo, mas não é o Espírito agindo. E ele não vai perceber, porque ele vai crer, e aí entra o que você falou, sinceramente, que o que está acontecendo ali é algo do Espírito, mas não é. Então tem a ver com aquilo que a gente estava falando a respeito do Estevão e da Sônia Hernandes, que eu falei, como é que pode eles acharem que tudo foi feito... Quase, pelo menos assim, aparentemente, quase todos esses homens que a gente vê fazendo esse monte de loucura por aí, quase todos eles, não vem de volta? Estão crendo. Quase todos eles estão crendo que estão certos. Que são justos, estão fazendo as coisas certas, mas na verdade eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. Mas não pense que eles vão falar, estão blasfemando conscientemente. Não, a blasfêmia ocorreu no interior do seu ser. E não há correção mais para isso. Não há perdão porque não há mais arrependimento. Porque o que é o arrependimento, se não a consciência indo no profundo do ser, não é isso? Quando a gente vai se arrepender de alguma coisa, nós tentamos tomar consciência da profundidade do nosso ser, olhar para o profundo do nosso ser e enxergar, nossa, como eu estou doente, como eu estou contaminado. Esse homem, ele olha para o profundo do ser e fala, nossa, como eu sou bonito. Porque ele vê algo mentiroso. Ele acha que está vendo o Espírito Santo ali dentro, e na verdade não está. Não vai se arrepender jamais, e por isso que não há perdão. Quando o cara faz algo, por exemplo, o cara se diz o Cristo. O Henry pode se arrepender? Claro que pode. Porque é algo que acontece, não no profundo do interior dele, mas mais numa ação exterior. De repente, ele tem uma experiência maravilhosa e fala, nossa, vou parar com essa palhaçada e vou me arrepender e aceitar Cristo verdadeiro como meu Senhor. O cara que está com a blasfêmia, que tem a blasfêmia contra o Espírito, ele já está com o Espírito dele contaminado. Esse não tem jeito, já correu no fundo dele. Não dá mais. Então, normalmente a teologia tradicional, ela vai falar que a blasfêmia contra o Espírito é negar o Espírito. Você já deve ter ouvido falar isso. Mas essa resposta é muito, muito, muito vazia e muito... E o que significa se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem? Me explique. Então vamos, esquece tudo que eu falei, vamos aceitar que blasfêmia contra o Espírito Santo é negar o Espírito Santo. Me explique. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem. Jesus vai ser perdoado, então. Mas aquele que falar contra o Espírito não terá. Não tem sentido. Não tem sentido. Então você tem que entender o que é o Espírito Santo para poder entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas então, tentando resumir... Uma pessoa que não aceitar Cristo, ela, na verdade, não tem Espírito Santo, então ela tá... Mas ela pode aceitar ainda. Ela pode aceitar. Então ela pode aceitar. Ela não entra nesse. Não entra nesse. Porque ela não aceitou a Cristo, mas o Espírito dela ainda não está... Corrompido nesse sentido de fingir, o espírito profundo fingir que tem o Espírito Santo. Não, ela não tem nada. Nega, tal, mas um dia ela pode aceitar. Quantas pessoas aconteceu isso na história do mundo? Ateus convictos que se converteram, pessoas que perseguiam os cristãos se converteram. O que acontece aqui é algo mais profundo. Resumindo, para quem chegou um pouquinho mais tarde... A gente está tentando entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a conclusão é, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o nosso espírito se corrompe de tal forma que age como se o Espírito de Deus estivesse ali, como há nas pessoas comuns, o Espírito de Deus agindo ali, ele age, ele vive como se o Espírito de Santo estivesse ali, mas não está. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a gente leu alguns textos sobre a blasfêmia, aliás, como as pessoas viam a blasfêmia, e quando eles acusaram Jesus de blasfêmia, não foi porque ele falou alguma coisa contra Deus, mas porque ele agiu assumindo a posição divina, ou tentando assumir o poder divino. Na visão deles, isso era blasfêmia. Então, quando a gente lê blasfêmia aqui, não é só uma palavra contra, diretamente, mas é falar coisas que indicam que você está tentando tomar esse poder para você. Então, o homem que blasfema contra o Espírito é aquele que toma o poder do Espírito para si, de maneira errada, e não tem o Espírito, mas toma para si. Então, é algo que acontece lá dentro do Espírito, porque o Espírito, ele age diretamente no nosso Espírito, sem intermediários. Depois, se vocês ouvirem o áudio, aí tem a explicação mais detalhada disso. Aí, o que acontece? Corrompe lá dentro. Ele começa a agir como se tivesse o Espírito, mas não tem. Só que isso nunca mais vai ser consertado, porque já atingiu o profundo do ser dele. E não tem mais como ele corrigir isso. Será que eu estou errado? Ah, há uma chance de eu estar errado, claro. Mas eu não conheço nenhuma explicação melhor para isso. Se alguém lê algum texto, em algum livro, em algum comentário bíblico, que me explique melhor esse texto, eu aceito. O tradicional eu não aceito, porque não explica. O tradicional, ele tenta assim, ele vai pelo mais óbvio. Olha, deve ser negar o Espírito Santo. Só que não explica o texto. A voz do Espírito. A voz do Espírito, que convence do pecado. Sim, mas não... Tem sentido, mas não explica o texto. Que, nesse entendimento, que seria ser alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem? Entende? Bom, compartilhado está. Sigamos em frente. Só uma pergunta. Pergunte. A blasfêmia, o significado da palavra... Palavra original é falar realmente impropérios contra algo santo, algo sagrado, algo religioso. Originalmente é isso, mas a gente vai ver nos textos que eu li aqui que no entendimento geral e além disso, não é só falar contra, mas é falar coisas que usurpem o sagrado. Então, quando Jesus fala perdoados estão os teus pecados, isso é blasfêmia na visão deles, porque ele está falando coisas que usurpam o que pertence a Deus. Entende? Isso é ótimo a gente entender isso, porque a gente vai entender o que é falar contra o Espírito. Não é falar, ah, Espírito Santo é alguma coisa. Não é isso. É falar coisas, vai envolver palavras. É usar o nome do Espírito Santo e sendo a própria pessoa. É, só que não é só algo exterior, assim, a pessoa conscientemente falou, mas é algo que já vai ocorrer lá no fundo do homem. Porque se fosse isso, um bocado de gente que eu conheço estaria no inferno. Quantas pessoas eu já vi, por exemplo, darem profecias elas mesmas? Aí entra em outro assunto. Entra na questão... deixa aí. Entra na questão do homem estar sujeito ao seu próprio espírito. Aí é outra coisa. Mas isso aqui é algo muito mais sério, muito mais profundo, que é para não ser perdoado. Eu achava estranho abraço se tivesse uma palavra, tipo assim, ah, o Espírito Santo, eu não quero o Espírito Santo, por exemplo. Que todo mundo fala que blasfêmia é isso, né? Você falar que não quero o Espírito Santo, alguma coisa assim. Eu achava estranho que com a sua ação você nega Jesus várias vezes, e o Espírito várias vezes, quer dizer, só uma palavra. Sim, quer dizer, sim. Não quero. É algo muito mais assim na... no fundo do homem, que vai afetar ele de tal maneira que não vai ter volta. Ele é um ídolo dele mesmo. Sim, mas é um ídolo, mas ao mesmo tempo é inconsciente. Inconsciente que eu digo, é assim, ele já não percebe mais. Mas então na realidade não é porque não há perdão, é porque não há arrependimento. Sim. Seria uma consequência. É uma forma diferente de falar a mesma coisa. Sim. Não que não queira perdoar. Não, não. Deus até está disposto a perdoar, mas ele sabe que não vai perdoar. Sim, sim. É uma forma diferente de você falar. É. Não há arrependimento, não há perdão. Não há arrependimento, não vai ter perdão. Isso é uma forma. Bom, talvez seja uma das coisas mais polêmicas que eu já trouxe para vocês. Mas, Fábio, sempre tem um lado aí, porque agora você mostrando os textos, não faz sentido. Depois que a gente fala, fica claro. Não, pelo texto que você leu lá... faz sentido quando Jesus falou seus pecados estão perdoados, falar que é negar. Jesus nunca falou mal ao Espírito Santo. Não, é não. Sem falar, o contexto de blasfêmia realmente está muito claro. Vamos lá. Continuando nessa questão do Espírito Santo. Para isso, a gente entender melhor ainda o Espírito Santo, a gente precisa pensar na Trindade. Né? A gente precisa pensar na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, né? Deus Espírito Santo. Aqui não tem hierarquia, faz tudo parte de um mesmo ser. Mas quem é o Pai? Deus. Nós dizemos que o Pai é a vontade divina. O que envolve a vontade divina? Vontade é poder. Vontade é fazer o que se quer. Vontade é determinar. O Pai é a vontade divina. E o Filho? Nós já estudamos. Filho é a razão. Ele é o Logos. O que é ser a razão? O Filho é a ordem das coisas, é a harmonia das coisas, é o sentido das coisas. Por isso foi tudo feito por meio dele, para ele, por ele. Porque ele bota a ordem na casa, certo? E o Espírito Santo quem é? Aliás, antes da gente falar do Espírito Santo, com base nisso, me expliquem esse texto aqui, ó. Que é outro texto, bem... A respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Me expliquem, com base nisso. Está aqui, ó, a resposta está aqui. Isso depende da vontade e não da razão. Entende? Quando Jesus fala, nem o Filho, sabe? Porque o Filho é a razão, é a ordem. Mas... o dia e hora, que é o dia que a gente lê antes, né? Que são as últimas coisas. Isso é uma ação da vontade divina. Não da razão, da harmonia, da lógica das coisas. mas da vontade e do poder. Por isso que... Agora, vontade, razão. Nós somos, lembra que eu ensinei isso para vocês? Nós somos o microcosmo. Nós também temos uma trindade. Nós também temos vontade. Também temos razão. Agora imagine uma pessoa que tem apenas vontade e razão. Como seria a vida dessa pessoa? Ela tem vontade, que é poder de fazer, e ela tem razão, que é a organização disso tudo. Não está faltando nada aqui nessa pessoa? É, mas a consciência entraria na questão da razão. Execução está na vontade. Imagina, não, vamos fazer assim, pensem, não tentem responder isso na... Opa, aí, está começando a chegar. Não tentem responder isso com base na inteligência. Não. Pensem em você, eu tenho vontade, eu tenho razão, não está faltando nada nisso aí? Emoção, por aí, é quase isso. Hã? O amor. Porque vontade e razão sem amor? É o sentido das coisas. Né? Se torna tudo isso aqui muito vazio. Ou pelo menos muito duro. Você precisa de alguma coisa para dar uma equilibrada nesses negócios. Quem é o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo é o amor? O que é amar? Já falei para vocês o que eu entendo como o que é amar. Amar é entregar, é dar, é doar. O amor se dá. Por isso que ele não se ensoberbece, por isso que ele não se envaidece, por isso que ele não teme, porque ele está dando. Quem dá não está esperando. Então, amar é dar. O que é o Espírito Santo, senão Deus doando o seu próprio ser para o homem? É doação pura. Não há troca nenhuma. Ele está dando o seu ser e colocando no homem. Outra coisa. Vontade e razão, eles se unem no amor. E aí você tem a trindade completa. A própria Bíblia fala que Cristo, pelo Espírito, se dirige ao Pai. É o amor juntando o Logos e a vontade. O que há mais na vida do que... O que mais nos impulsiona na vida, senão o amor? Para qualquer coisa. Você faz as coisas porque você ama. Qualquer coisa que você faz está envolvido o amor. Por exemplo, vocês vêm aqui numa segunda para estudar. Vocês aí, só nesse ato, envolve tantos atos de amor. Vocês amam a Deus, vocês amam o conhecimento, vocês amam a verdade. Quando você vai trabalhar num lugar que você não suporta. Mas aí, nesse ato, você ama a sua família, por isso que você vai lá para ganhar dinheiro. Você ama gastar, que é bom. Olha quantos atos de amor envolvem. Então, o amor é que nos impulsiona. E olha que diferença. Se você for ver pensadores modernos, eles vão falar o quê? Que o que impulsiona o mundo é o desejo. E o que impulsiona o mundo é o sexo. Não. O que impulsiona o mundo é o amor. Muitas vezes, um amor mal direcionado, mas é o amor. Que seja, mas é o amor ao dinheiro. Mas vê que é o amor aí impulsionando. No fundo, é o amor que impulsiona. O amor, ele torna as coisas com sentido, porque o Espírito, lembra que a gente estudou? Olha como as coisas se encaixam. O que eu falei que o Espírito, quando eu estava falando de Espírito, nem de Espírito Santo, de Espírito, que o Espírito é aquilo que realmente tem sentido que é a verdade. O Espírito Santo, ou aliás, o amor é o que torna as coisas com sentido. Então, o Espírito Santo é o que torna as coisas com sentido. Vê que aí as coisas estão se completando. Aliás, o amor, o que, que ele faz? Demais, assim, claro, ele une os seres. Não é isso? Então, você ama a sua esposa, você se une a ela. Você ama alguém com sabedoria, a tua cabeça, a tua mente se une àquela pessoa. É o que ama se une ao amado. E o que é o Espírito Santo, senão Deus se unindo ao homem? O Espírito Santo é uma doação tão perfeita, porque ele faz com que o Deus infinito torne um serzinho como nós dignos de sermos amados. É o Deus perfeito falando, ó, você pode ser amado. O que para um grego é loucura. Como Deus pode dar a si mesmo e amar um homem? Mas é. É o amor de Deus. Que se faz por onde? Pelo Espírito Santo. Porque eu ensinei lá atrás que há um abismo entre nós e Deus, que é preenchido por Cristo. Eu só me achego a Deus por meio de Cristo. Mas Deus se achega a mim por meio do Espírito. Pelo amor. Pelo amor. O ato de consolar está intimamente ligado com o amor, tanto que é consolador, porque você, para você, se doar. Bom, você não tava, acho que você não estava quando eu expliquei do consolador. Não. Ah, na última aula eu expliquei. Esquece o consolador. Depois eu te ensino em casa. Para não ficar vazio. O consolador, eu disse que aquilo é uma, pelo menos eu entendo, uma péssima interpretação. Porque a palavra paracletos não significa consolar. Paracletos significa suplicar em favor. Então o Espírito Santo é aquele que suplica em nosso favor. Traduziram como consolador, eu vou fazer o quê? Mas a palavra significa outra coisa. Significa aquele que suplica. Aí Jesus está falando, ó, vocês vão ser levados ao tribunal, vocês vão sofrer, vão tomar porrada, mas não se preocupe. Vai, eu vou deixar com vocês alguém que vai suplicar em favor de vocês. É o que eles traduziram por consolador. Mas, na verdade, é o suplicador. Queremos dar consolo, certo? Vai consolar porque ele vai suplicar para aquele que vai te dar o consolo. Interceder por você. Isso, entendeu? Só que quando eles traduzem como consolador, não explica. Parece que você vai ser consolado. O próprio Espírito vem para te consolar. Não. Tanto que, quando Jesus sofreu lá no Getsêmani, e ele chorou, ele não foi consolado pelo Espírito. Ele foi consolado por quem? Por anjos. Porque ali o Espírito suplica e Deus manda o consolo. Bom, que horas são? 38 minutos. Dá para ir um pouco mais. Vai pro filme da Leste. Gente, meu filho tá querendo aprender. É, põe um filme lá para ele assistir. Ele tá querendo aprender. Mas essas coisas são muito pesadas para ele ainda. Vamos com calma. Imagina isso de manhã, 8 horas da manhã. Bom, ele já está fazendo, Jorge, ele já está fazendo aquele trabalho lá que eu pedi. Tá fazendo. Já está lixando a porta. Vai ver como vai estar chegando. Ele vai ficar mais assim, né? E o que são os dons do Espírito? Não, calma, eu não vou tão fundo. Nos dons eu não vou tão fundo. O que são os dons do Espírito Santo? O que são dons? Isso. A palavra grega é carismas. São doações de Deus. Algo que Deus dá gratuitamente, que nós não merecemos. E outra coisa, não só nos dá gratuitamente, como Ele age gratuitamente. Tá? Então não há mérito e não há poder pessoal nisso aí. Vou só ler Romanos 12. 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A graça. Dons são carismas, são presentes, São coisas, poderes, no fundo são poderes ou formas de atuação que Deus coloca em nós gratuitamente. Eu vou preparar mais para frente um estudo, uma aula só sobre os dons. Não vai ser hoje que isso dá uma aula inteira. Por fim, vocês já ouviram falar no fruto do Espírito, tá certo? Né? Gálatas 5. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é... Antes de a gente falar do fruto, a gente tem que falar uma coisa. Primeiro, esses frutos que estão aí, não são só esses. O Espírito Santo só faz isso? Não. Cadê a humildade? Não está aí. A misericórdia. Então, isso aqui, gente, o pessoal leva esse texto de uma maneira errada, o pensamento errado. Parece que essas coisas são tipo poderes do Espírito dentro da gente. É uma coisa tão simples. Paulo só está falando assim. Ele vem antes e fala assim, olha, as obras da carne são essas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria e etc. Tá certo? As obras da carne são essas. Mas, quem tem o Espírito Santo, o que vai acontecer com ele e o que vai frutificar da vida dele são essas coisas. Aí fica aquela discussão que vocês já ouviram. Ah, ele não fala frutos, fala fruto. Isso é uma besteira, porque o que Paulo está querendo mostrar aqui é o seguinte, ó, quem tem o Espírito vai manifestar essas coisas na sua vida. Mas não só essas, gente. Outras também. Ele está exemplificando. É a mania que as pessoas têm de tudo dogmatizar, tudo vira doutrina na mão dessa gente. Tudo. Não é, Paulo só está dando um exemplo. Um exemplo maravilhoso, que a gente pode até estudar. Por exemplo, ele fala, o fruto do Espírito é o amor. Por quê? Porque quem tem o Espírito já tem algo que não lhe pertence, mas foi lhe dado gratuitamente. Então é óbvio que na vida dessa pessoa vai manifestar o quê? Também essa doação. Ele também vai manifestar o doar-se. É óbvio. Quem tem o Espírito enxerga na outra pessoa alguém digno de ser amado, como Deus enxergou ele como digno de ser amado. E por que ele enxerga o outro digno de ser amado? Porque ele vê no outro a própria imagem de Deus. A imagem e semelhança divina. As outras não seriam consequências do amor? O restante, quem tem o amor, todas essas outras coisas... Sim, de alguma maneira está tudo interligado. É, talvez por isso ele tenha colocado fruto, porque talvez ele não admita que haja assim, por exemplo, se ele pusesse frutos, a pessoa poderia imaginar que eu tenho alegria, mas não tenho benignidade. Bom, mas no fundo, todos nós falhamos em alguma coisa. É. Então, nenhum de nós tem o Espírito Santo, se a gente for levar assim. O fruto está incompleto. Né? Na verdade, quando ele fala o fruto, ele está falando, ó, frutifica isso aí. É uma forma de falar. Eu acho, sinceramente, que se ele falasse frutos, não mudava nada. Porque mesmo que ele falasse, mas os frutos do Espírito são... Você não poderia perder nenhum, porque são os frutos do Espírito. São vários frutos da mesma árvore. Tem que ter. São discussões dogmáticas que realmente me enchem. Alegria. O que é alegria? Por que alegria é fruto do Espírito? Porque aquele que tem o Espírito, ele destaca a existência dele resolvida. E o que é a tristeza se não você não enxergar a razão? É óbvio que quem tem o Espírito tem alegria. E paz? O que é a paz? A paz é a ausência da tensão. Nós temos as grande parte das nossas tensões também já resolvidas. Nós mais ou menos sabemos de onde viemos, mais ou menos sabemos para onde vamos. Não precisamos perder. E longanimidade? Por quê? Quem tem o Espírito, tem longanimidade. O que é longanimidade? Ânimo. Longo. Contínuo. Eu sempre, nas minhas aulas de batismo, eu sempre explicava. Você lembra daquele personagem que falava que eu tinha, meu pavio é longo? Ela falou longo, né? Pavio é longo. É exatamente isso. É longanimidade. É a pessoa que tem ânimo longo. Ela não é explosiva. Não tem um pavio curto. Tem um pavio longo. Quem tem o fruto do Espírito tem isso. Por quê? Porque ele já enxerga as coisas numa visão eterna. E numa visão eterna, nada se resolve na explosão. As coisas são eternas. E o que importa são as coisas eternas. Então ele se torna longano. E qual é a diferença entre benignidade e bondade? Ah, eu sempre fico assim. Para mim é a mesma coisa. Não é. A benignidade é olhar com bons olhos. É você ter uma visão boa. É um coração que deseja e quer o bem. É a própria busca do bem supremo. Você quer o bem, você vive o bem. E o que é bondade? Bondade é fazer o bem. É algo mais ativo. Entendeu? Que é reflexo do bem supremo. E fidelidade? Há uma... Você sabe que no grego, a palavra fidelidade é a mesma raiz de fé. São praticamente a mesma palavra. Fidelidade e fé. Para você... A gente vai estudar sobre fé, mas para você entender fé, você tem que entender fidelidade. E o que é fidelidade? É estar anelado com uma coisa de tal maneira que você não permite que essa comunhão seja quebrada. Você está tão anelado com essa coisa, com essa pessoa, que você não quebra isso. Você vai confiar plenamente nessa comunhão. Isso não é fé? O que é fé? Você está anelado no Deus eterno e invisível de maneira tal que você não aceita quebrar essa confiança. Fidelidade e fé. Praticamente a mesma coisa. Mansidão. Agir com maneira gentis, sem agressividade. E isso não significa folgar na injustiça, nem deixar de agir contra ela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus era manso, mas derrubou as mesinhas dos cambistas. Na boa. Porque a mansidão é algo da característica da pessoa. Mas não é porque a pessoa é mansa que ela sempre vai agir com mansidão. Ela pode sair da mansidão, mas ela vai sair sempre bem consciente. Ela não vai sair... Com domínio próprio. Então, que seja. O que é o domínio próprio? É o domínio sobre... Isso, sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Sua cabeça, sua boca. Isso, você não é escravo dos instintos. Você não é submisso à carne, você é o senhor das suas próprias ações. O que é isso se não ser espiritual? O ser espiritual é exatamente isso. É aquele que não é escravo da carne, mas vive no espírito. Bom, eu acho... Daí tira aquelas aulas de sexta-feira que os remédios estão aí, né? Estão todos aí, meu Deus. Estão todos aí. E as doenças também. A falta, né? Traz as doenças. Aqui, ó, o final aqui. Se a gente ler o final, vê se a gente não vai estudar isso. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando aos outros, tendo inveja. Nós falamos sobre isso na sexta. Então, assim, eu acho que, de maneira geral, eu passei o que é o Espírito Santo. Eu acho que não tem muito mais que isso para se estudar sobre o Espírito Santo. Você vai estudar daqui para frente coisas específicas, os dons. Mas o entendimento do Espírito Santo é isso aí. É o próprio ser de Deus compartilhado com o homem. Colocado num homem de tal maneira que quando esse homem age, ele nem percebe se é ele ou se é Deus agindo. E na verdade são os dois. É aquele caminho, Deus, um homem, pelo Espírito que o faz retornar ao próprio Deus, passando por Cristo. No final, é o caminho de retorno. Certo, gente? Tomar um cafezinho e a gente volta para as perguntas.